08, som ao 33, língua direita, táxi alfa, é Porto na Delta. Tá, 3305, chame Recife, 12545. 3178, então, 78. 3178, chega o trem, chame a torre, 1895. Salvador, boa noite, ao seu 3178, final baixo travado. Azul 5001, neutralizado é colapso no 0, vetor 140 graus, 03. Da 3178, reporta visual com campos, pista molhada, chove na segunda metade da pista. Informação alfa na proa, 055, agora 2563, tá para bastante. O 1868 é o controle Salvador, deixe o desvio a seu critério, ajuste 1094, desça para 4000, quando tiver condições, retorna para aproximação ILS. 1802000, pegando desvio a critério, condições, retorna com 1014, boa noite, senhor. Altitude 4000 pés, pode dizer. Ok, corrigindo 4000 pés, boa noite, senhor. Positivo. Obrigado. Boa, 5001, recolado. 37, controle 1208. Controle 1208, azul 5001. Controle Salvador, azul 5001, 1000 pés ao nível 340. Azul 5001 é o controle Salvador, contato radar estabelecido, após 2000 pés, inicie curva direita e voe direto Leda, suba sem restrições. Contato radar, após 2000 pés, direita direto Leda, sobe 340 sem restrições, 405001. T5972 é o solo Salvador? Na escuta, 5972. 5972, eu acabei de receber do Centro Recife a modificação. O senhor deverá seguir o VA para novembro 857 até Moussu. A subida Dael, após Dael voa direto à posição Leda, após Leda voa direto à posição Irume, T5972. Positivo. Então, confirmando para a data 9857 aqui em Montu, a gente vai fazer Israel, Leda, é a outra posição que eu não copiei. Israel, Leda, Irume. Após Leda, direto Irume. Índia, Romeu, Uniforme, Mike, Índia, senhor. Após Leda, Irume. Ouvi 5972. Obrigado. Salvador, o azul 2774, acionado, pronto para o táxi, CAB 49, autonomia de 4 horas e 20, alterna Aracaju. Delta Azul 2774, taxi aprovado via pátio 3, chame na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal, ajuste agora 1094, Azul 2774. Ok, 2774, reportar para o pátio 3, para o pátio principal. 8-08, autorizado cruzando 028 para hotel no Golf facilitado para ver. Ground 7815 request. Thanks. We have 154 people on board. Okay, it will be in Ganyang with 3 hours and 50 minutes of endurance. Minutes, Sierra Bravo Golf Lima, please confirm souls on board. 154. 154, copy that, 10-3-8-1-5. Clear taxi via main apron in India to holding point for the V10, QNH1014. At holding point, when you're ready, contact tower frequency 118.905. 10-3-8-1-5, have a good flight, sir. April, India, when ready, 8095. Thank you, have a good day. Azul 27-74. Seguirá o Airbus da FAN direção ponto espera pista no zero, via Pathway India, ajuste 1014, no ponto de espera contra o próprio chamada torre em 1.8.95, nas 2774, tem um bom voo, senhor. Obrigado, vai seguir o avião da FAN, ponto espera 1018, mais 2774. Salvador, boa noite, 3178, livrando a sua escuta. Boa noite, 3178, ataque Alfa, chama ingresso para 6 Juliette. Não, provavelmente não aprendemos. Pode iniciar, já passou o azul? 5 azul livre a cauda, senhor. 5 azul livre a cauda, tem livre no Pátio 3, chame táxi, 5972. Foi para o táxi, 5972. Aguarde aproximadamente 1 minuto. Aguardando, né? 6224, vai acionar na posição. Gente, então aciona na posição, chama pronto para o push. Push na 6224. Gente, aciona para essa posição, aciona para o push. Puxa, 6224. É, near from hold short ready. Entry 815, clear line up and take off now 0 wind 100 degrees 05 knots. Line up and take off, turn 3815. Uno 868 está a 24 milhas para Duna, vista para 2 mil pés, autorizado a aproximação ILS. Direção 2000, autorizado ILS, comparamos estabilizado, boa noite, 68. Azul 5001, chame Recife, 133-25. Recife 133, décima vez, passou 5-0-0. Autorizado, Juliette, portão 612. Livre, Juliette, portão 612, 3178. Todo Salvador, Chiné, linha 224, pronto, check. 6264, chamou o pushback agora, é isso? Sim, hoje, 6264. Gente, aguarde aproximadamente 3 minutos para o pushback 6264. Aguardando Quanto espera pronto, boa noite, Azul 2774. Azul 774, na Lima 3210. Na Lima 3274. Para o táxi 5972, 3 horas e 15 de autonomia, alternando Guarulhos, temos 4 POB. Agora de frente do táxi. Guardando para o táxi, 5972. O táxi 3178, algum problema no táxi? Não, negativo, 5972. Inelegível. Chame torre em 1-8, decimal 95, e o 5972 tem um bom voo. Pois senhor, pelo pátio, observando, tenho Lutam na Índia, 1895, obrigado, bom trabalho. O Ocean 6224, coordenação com a equipe de solo, após o passagem do Boeing 27 da Rio, a cauda em direção ponto espera, senhor, se eu tenho nível e puxa acionamento no 3, chame pronto para o táxi, Ocean 6224. Após a passagem do 27 da Rio, autorizado o sistema de coordenação para o ataque de carga 2-4. 815 Control, array the Cantex, procedures clear. And cleared on the dial departure, tap 3815. Solo 3-1-7, está guardando o sinalizador aqui na entrada do Morte 3. Docente, vou entrar em contato com a Fredson. Quatro, três, a pista no 0,20,080 graus, 0,59. Localizado em Ronaldo, 374. Boa noite, a Lima tem pista no 0,3 minutos. A Lima tem na 10, Rio 5972. Controle, boa noite, Azul 2774. Azul 2774, controle Salvador, está em contato radar, passa 1400 pés, prossiga como autorizado. Autorizado, 2774. O 1868, localizador e aproximação, checa o trem, chame a torre, 11895, gol 1868. Quer dizer, chamando a torre 1895, 1868. Salvador, boa noite, 1868, final LSX-ray, in the United States media. Gol no 868, pista molhada, reporta externo com check trem. Ok, reportaremos o externo checando o trem no 868. Disco 972, vento 1 no 0 graus, 04 nós, prestado é colar pista 0. Iniciar a pista 10, Disco 972. Estando o marcador externo com trem baixo, checado, voo no 868. Tente continuar a aproximação, informarei que está livre, voo no 868. Ok, no 868. Salvador, 2 horas de autonomia, por gentileza, confirme o POB. 106, 106, Vichinéia 62, vezes 4. 106, copiado, Vichinéia 62, vezes 4, táxi aprovado via Índia e Alfa até o ponto de espera da pista no 0. Ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, 62, vezes 4, tenha um bom voo. Direita, mantendo no 0, quando lá, torre 1 no 8, 95, Vichinéia 62, vezes 4, boa noite. 1 no 8, decimal 9, 5, já. 1 no 8, 9, 5, 8, 6, 2, 6, 4. Boa noite, cara. Nossa, 2, decolado aos 5, 1, controle de 0, decimal 8. 1, 2, 0, 8, decimal 7, 2. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, decolando Adael. Rio 5972, este é o controle Salvador, está em contato com o radar passando 1400 pés, suba sem restrições para o nível de cruzeiro. Após 2000, gira à direita e voe Leda. Apenas para sua informação, decolou à sua frente da pista 10, um ATR. Coral passando 060, está afastado de Salvador 6 milhas e meia, para sua informação. Acredito que a 2 deva ter informado a aeronave mais lenta decolando à sua frente. Potente da aeronave, o Rio 5972 está curvando direito, agora para a direita. Sam, 3815, thinking center, frequency 13.325, over. Roger, 3815, thinking, good night. Salvador, boa noite, Lima 624. Lima 624, boa noite, Lima, tem pista no 0. Lima, tem pista, 10, direita só no 200 decimal 1. Direito 201, 968. No 868, confirmando uma das frequências de nível de táxi alfa de Juliette, portão 01. 3, alfa Juliette pro 01, entendeu? Mantém essa frequência aí? Afirma. Ok, prosseguindo pro 01 então, não sei se você não vai também. Chanel 6224, feito 120 graus, 03 não, autorizado a colapso no zero. Decolagem no zero, Chanel 6224. Ele está com o tráfego à sua direita, estamos cruzando agora o nível 90. Faz um pequeno desvio à direita, só 15 graus, ok? Para evitar uma formação. Pete. Salvador, muito boa noite, eu sou o 4107. Do 4107, Salvador, ajuste no 014, desça para 4000, voe direto Duna para aproximação em LR. Direto Duna, descendo para 4000. Não, não, eu só lhe informei para aproximação ILS, porém não autorizei ainda a aproximação. Ok, então vamos direto do ano, azul 4107, aguardando a autorização para ele. E o 5972 já superou o tráfego. Ótimo, vamos até essa forma por mais 20 milhas só. Controle, Salvador, boa noite, 6224. Piano 6224 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Graças, prosseguindo, Chanel Rio 5972, Recife, frequência 13325 e boa viagem. 133-25, obrigado, bom trabalho. Azul 2774 está agora 32 milhas para a Coral. Estimativa, Coral 2774. Controle Salvador, Chanel 6224, detecção de via direita, proa 070 devido às formações. Positivo, livre. Controle Salvador, bom dia, bom lugar para hoje, bom Bravo, 098, é o controle, ajuste 1094, desça para 5000, voe direto Duna para o ILS. 5000, direto Duna, Quando com o Yoshinoya 6224. Yeti. Azul 4107, senhor, está fazendo um pequeno desvio à esquerda devido à formação à frente. Yeti. Azul 41107, desça sem restrições para 2000. Sem restrições 2000, Azul 41107. Positivo, livre. Positivo, livre. Azul 2774 para livrar a área de responsabilidade desse controle. Mais 1-3 milhas, vamos encerrar o serviço radar. O senhor vai chamar a Ilhéus agora, 1201, informando de desvio. Boa viagem. Obrigado, 201-2774, um abraço. Azul 4107, está autorizada a aproximação ILS. Autorizada a aproximação ILS, o Azul 4107. Estamos fazendo um pequeno desvio aqui à esquerda, senhor. Logo depois vamos tomar a proa de Duna. Quente. 1098, terça, para 2000 pés. 098, 2000 pés. Autoriza o ILS X-ray? Não autorizo ainda. Vamos descer para 2000 e aguarde. Quente, aguardando a autorização. 098, para 2000. 3600 ao controle, ajuste no 014, desça para 6000 e voe direto Duna para o ILS. Piano 6224, vamos encerrar o serviço radar, o estado 19 milhas e meia para livrar nossa área de responsabilidade, chame Aracaju 1203 e boa viagem. Aracaju 1203, muito boa noite, bom trabalho, Xané 6224. Boa. Salvador, o campo 3600, voltando, é de informação que a milhas da nossa perspectiva e boa, também está boa demais. Positivo, eu vou deixar os desvios a seu critério e quando tiver condições vou em Duna. Reduza para 2209. Pega a redução para 2209, 1098 da Gol. Gol 1098, está agora 17 milhas para Duna, autorizado a aproximação em ele. Autorizado, ILS X-Ray, o Gol 1098. Do 4107, 3 milhas para passagem sobre o marcador, checa o trem, torre 1895. 1895, azul 4107. Confirmando 1895, é isso? 1895. Boa, azul 4107. Desça para 4000. 4000, 0000. Torre Salvador, é o Azul 4107. 0007, porta Chicago. 4107, praticamente estamos 5.7 milhas da cabeceira. O 2-1 controle Salvador, desça para 5 mil, direto Duna, para aproximação ILS, ajuste no 014. Duna no 014, pergunta do Duna. Autorizado pouso, azul 4107. Conteiro ajuste de altitude, senhor? 1-0-1-4. 1-0-1-4, azul 4107. Vendo sobre o campo, azul 4107? Negativo, pistão molhado. 4107. O trem chama a torre, 11895. Avisou no X-ray, chama a torre 295, voo 1098. Salvador, boa noite, voo 1098, 3 milhas de Zimbra, estabilizado no X-ray. 098, reporte externo, ser checado. Operar externo, checado, gol 1098. Azul 4107, solo 02, direita solo, descendo acima 1. Lugar 219, azul 4107. 1211. 1211. Sou externo, machado e travado, avistando a final da 10. Seguinte, com a área pista livre, gol 1098, pista de contra molhada. Seguinte, pista molhada, aguardando pista livre, o gol 1098. Autorizado pouso, pista no 0, 140 graus, 039. Pouso autorizado na 10 para o voo 1098. Aí está. Tá, 36005, após o desvio, foi direto Duna, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, autorizado para a LS, é passabilizado. 2000 pés, autorizado LS, é passabilizado, após a rua Duna, 36005. Azul 4107 ao solo Salvador. Azul 4107 ao solo Salvador. 4107, 4107, boa noite, autorizado Alfa Kilo. Até o pátio 3, atenta ao sino, ajudando naquele pátio 4107. Alfa Kilo, sempre pátio 3, azul 4107. para a direita, só os 2191. Cliente, livra aqui na Fox, é, confirme 2191. Confirmo. Certo. Saulo, muito boa noite, é o gol 1098, lembrando a Fox Trotter na pista. Boa noite, gol 098, taxia via Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa e Juliette para o 02, graças. Dan 3152, desça para 3 mil pés, o ajuste no 014. 3 mil pés, estrada 14, né? Portugal 020. Boa noite, Charlie Information. Is the current one to Lima, Papa, Papatango? Stand by for a copy flight level 350, Portugal 020. Information Charlie to Lima, Papa, Papatango. Level 350, Portugal 020. Roger, stand by for a copy, sir. Portugal 020, are you ready to copy? Dan 3600, chame a torre 11895. Salvador Approach Control, good evening, 02, German, what is the name of the zero? Azul 2713, with the contact. 70 miles northeast Salvador Vila, fly direct conf to intercept, report red for 10. Direct conf, Azul 6908, acione identificação, voo na Proditap para interceptar a chegada a mar, desça para 4 mil pés, o ajuste no 014. Tan, 3152, desça para 2000 pés, o ajuste no 014 autorizado, sinal LSF foi responsabilizado. Desça para 2000 pés, IBGS vai encontrar estabilizado, Tan, 3152. Desça para 3152, 5473, Portugal, 020. 5473, your read back is correct, your Portugal 020. On standard level, call me ready for push and start, sir. I will call back ready to push and start the Portugal 020. Azul 2713, request. Go ahead. Request, flight heading 2703, the 11. Please, Azul 2713. Azul 6908. Roger. 3, direita solo da zona cima 1. Jetan 3600, prossiga. Livrou na sua esposa, vai ingressar na Alfa. 3600, autorizado Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette 03, 3600. Gol no 868, boa noite, Charlie, confere. Aracaju, eu tenho aprovado o nível de voo 230. O senhor está pronto para cota? 230, pronto. Gol no 868, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo via Golf 677. Nível de voo 230. Pista em uso no zero. Primeira curva à esquerda. Saída Puca. Transição Caju. Controle 120, decimal 8. Transponder 5474, gol no 868. Autoridade 230, Golf 677 para Aracaju, decolada aberta, pela esquerda, Cuca, Caju, 208 é Montano e 5474 é Transponder, gol no 868. 5474, gotejamento correto, gol no 868. Portão 1, não chame pronto para o pushback, seu nome é? Reporte. Azul, tio Seven, 1-3, request to descend. Azul, 2713, descend 4,000 feet, 281014, fly direct Pelu. 4,000 feet, 281014, direct Pelu. Com 2, solo 28, direita solo 12 na cima 1. Confirma solo 2, dando rolo? Afirmo. Dando rolo. Pedigol 1170. Boa noite, gol 1170. Informação em curso é a Charlie. Campina Grande, eu tenho 370 já aprovado. Aguarde um minuto, cópia, prepare por gentileza. A PUCA, transição Z para o 1170. 1170, atendo a Charlie, aguardando autorização, PUCA de paz. Paulo Salvador, boa noite, TAN 3152, boa noite, TAN 3152, taxia via Alfa, chame para ingresso, taxia Juliette. Alfa, vai chamar para ingresso, Juliette, 1170, pronto para cópia? Pronto, cópia, 1170. Gol 1170, autorizado para Sierra Bravo, Kilo, Golf. Via Aprozulu 10 até Neuma, após direto, nível de voo 370. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Zipar. Controle 120, decimal 8, transponder 5501 no gol no 1170. Gol no 1170, copiou que está autorizado nível 370. Campina Grande, Aprozulu 10, Neuma, após direto, Charlie Papagol. Decola da 1-0, curva à esquerda na PUCA de par. O controle de saída 120, décima 8, transporte é 5501. 5501 no conduzimento correto, gol 1-7-0. Portão 1-0, chame pronto para o pushback acionamento. Chamarei pronto no 10 do gol 1-8-70. 3-1-5-2, autorizado Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette para o portão 9, 3-1-5-2. estabilizou o azul 6908.